ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação aqui pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Você participa comigo, mandando a sua pergunta, mandando aí também hoje, né? A gente está sorteando um convite para o baile do cowboy com Juliano César, né? Com Juliano César na comitiva sertaneja. Tem Juliano César, tem Pedro e Guilherme e tem também o DJ Bom Bife. Tá? São três atrações nesse baile da comitiva sertaneja. Você pode ganhar esse convite mandando uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, para um dos nossos dois números, e nessa sua mensagem você coloca o seu nome e também o nome de um dos patrocinadores, de um dos parceiros aqui do programa Expresso. E hoje estou recebendo nesse momento para nosso segundo bate-papo da edição 388 do programa Expresso, a doutora Andréia Arcas da Silva Minquilo. É, vamos falar sobre uma visita que ela fez lá em Portugal, lá na Universidade de Coimbra, para apresentar um trabalho que fala sobre soluções e direitos humanos na cidade de Guaranésia. Doutora Andréia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha FM. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer é todo meu. Antes de qualquer coisa, já conheço você há muito tempo, queria saber de você. Por que direito, doutor André? De onde surgiu essa vontade? Bom, se me permite, pode tirar o doutor, porque eu passei na OAB, mas ainda não, os trâmites ainda não foram efetuados e eu preciso concluir o curso em direito no Unifeg, que no próximo mês eu estarei tendo a felicidade de concluir. Então vamos lá com o André. Por que direito, André? Então... É um sonho desde infância e principalmente ele ficou mais evidente na adolescência, na fase do ginásio, né? Na Alice Altran Dourado. Só que naquela época eu já trabalhava para ajudar em casa e não por questões de obrigação, mas eu sentia a necessidade de ajudar, sendo filha mais velha. E naquela época... não tinha condições de cursar direito, que era um curso muito caro e não existia aqui na nossa região. Tinha um curso em São João da Boa Vista e, se não me engano, em São Sebastião do Paraíso. Questão de transporte, então encarecia muito, não tinha essa condição. E a vida toda, meu pai sempre falou, meu pai, minha mãe, que a gente precisava estudar, que eles se esforçariam muito que a gente encerrasse o colegial e que depois a gente se esforçasse trabalhando para poder cursar uma faculdade. E isso aconteceu, graças a Deus, com os meus quatro irmãos, todos eles são formados. E nesse meio tempo eu casei, tive meus filhos, mas essa vontade nunca desapareceu na minha vida. Sempre esteve lá. Sempre. E o direito, complementando a sua pergunta, o direito ele surgiu na minha vida porque eu sempre fui uma pessoa muito não conformava com certos fatos que observava assim na minha família, no dia a dia, em relação ao meu pai, que talvez até por um pouco de falta de conhecimento e por confiar muito nas pessoas, certos, os terceiros que acabavam negociando com ele, acabavam agindo de má fé e ele sempre teve muito prejuízo, assim, em negócios, questões de compra e venda e tal. Então, e em outras situações na sociedade mesmo, que eu sempre, aquilo me incomodava muito. Então, eu sempre desejei fazer direito porque na adolescência a gente sempre pensa que seria uma forma de mudar o mundo, na sua amplitude. Mas depois a gente descobre que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente, não é assim. Mas... Não dá para mudar o mundo. Não. Mas a gente não pode... Não como a gente imagina, né? Não, naquele fervor da adolescência, isso é muito ilusório. Mas a gente consegue, sim, mudar o mundo do lugar onde a gente vive, tentar ajudar alguém, mudar o mundo daquela pessoa que está ali do teu lado, às vezes com alguma questão e precisa de alguma orientação, e isso é possível, sim. Mas, finalizando a sua pergunta, meus filhos foram crescendo e tal, e eu me dediquei muito à infância deles, até o momento que o mais velho foi estudar fora. Então eu me senti um pouco tipo, e agora, né? Eles todos vão seguir o seu caminho e eu vou fazer o quê? E na verdade, no íntimo, aquele desejo de estudar nunca me abandonou. E eu cheguei a uma conclusão de que eu queria muito que os meus filhos se orgulhassem de mim, por eu ter uma profissão, né? Como eu não tinha estudado, e eu tinha muito orgulho dos meus quatro irmãos por terem concluído a faculdade deles, então a minha mãe sempre falava que ela queria me ver formada. E isso foi crescendo dentro de mim. Quando... Isso que te motivou, então? Porque, foi. André, você é casada, mãe, dona de casa, né? Como eu disse, você poderia... Tá cuidando das empresas da família, ajudando o esposo, enfim, uma vida financeira tranquila. Não precisava disso tudo, de ir para a faculdade e recomeçar os estudos depois de bastante tempo. É isso que realmente te motivou? Ser uma referência para os seus filhos, um exemplo para os seus filhos? Foi, porque todas as vezes, assim, qual a profissão da sua mãe? Tipo, nossa, o que eu vou colocar? Dona de casa? Eu não queria só ser dona de casa. E também pensava no meu íntimo, próximo dos 40, eu ficava pensando, nossa, o que eles vão falar? Os netos, meus netos vão perguntar para os meus filhos, e a minha avó? Então, quer dizer, eu queria que eles falassem, que eles possam falar no futuro, que a avó deles fez alguma coisa de diferente. E principalmente porque chega um certo momento na vida, que chega uma hora que você não tem o que fazer muito, você vai ver novela. E eu nunca quis ficar assistindo novela, porque aquilo não estava contribuindo em nada para o meu crescimento. E eu estava tendo muita dificuldade em questão de abordar assuntos da atualidade, porque o meu mundo era só mesmo cuidar ali do lar. Vezes ajudava o meu marido na empresa e tal, mas eu queria mais do que isso, eu sempre quis mais do que isso. Então foi a forma que eu encontrei de realizar um desejo que durante 20 anos eu ficou acalentado em mim, e né? Meio dormente. Naquela pequena mudança do mundo que você queria provocar na adolescência. Então, quando eu cheguei na faculdade... Isso que eu queria chegar agora. Você vai chegar na faculdade. Eu acredito, claro, que toda a sua família apoiou, né? Maridos, filhos... Não, no início não foi... Eu precisei ter muita coragem. Não, porque assustaram, né? Um pouco com essa situação. Sim, sim. Mas eu resolvi que era o que eu queria na vida mesmo, e eu sabia que aquilo ia ser muito bom para mim. Ia ser bom para mim e ia colaborar para o crescimento pessoal, o meu crescimento pessoal e de alguém, que poderia mudar a vida de alguém. Mas primeiro eu queria mudar a minha, eu queria crescer pessoalmente através do conhecimento. E no início, eles estranharam um pouco, mas todo mundo apoiou. É claro que no ambiente familiar esse apoio foi integral, total e restrito, mas aconteceram muitas críticas em ambientes fora do seio familiar. E isso foi a mola motivadora para que eu seguisse, porque em muitos momentos eu pensei que não conseguiria concluir o curso. Não faça isso, era um vá em frente, mais ou menos isso, era um empurrão para você. Eu precisava mostrar para mim mesma que eu era capaz, não era para os outros, não era para ninguém. Eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz. E aí foram aquelas, eu ouvi muito, mas você tinha que escolher justo o direito? É um curso tão difícil, realmente, é um curso muito difícil, exige muita dedicação. Mas era o único curso que ia de encontro aos meus anseios da adolescência. Mas esse não sei se é um preconceito, se a palavra certa seria essa, esse preconceito veio mais desse, do círculo de amizade, dos amigos, amigos não, porque amigo não teria preconceito. Não. Das pessoas mais próximas ou dos alunos da própria faculdade? Foi geral, assim, e a decepção muito grande porque veio de perto, veio de longe, no próprio ambiente acadêmico, a maioria dos colegas são muito jovens, praticamente da idade do meu filho mais velho, e teve sim esse tipo de preconceito. Eu senti isso sim, e até porque o comprometimento de uma pessoa na minha condição de mais uma idade mais madura, não ia de encontro à moçada, vamos dizer assim. Eu estava muito comprometida, porque ali na faculdade era o meu momento de aprendizado, porque fora dali eu tinha casa, tinha 3 filhos para dar atenção, trabalhava com meu marido na época, então eu precisava aproveitar aquilo ali 100%, porque lá em casa eu às vezes eu não tinha tempo para me dedicar, entendeu? Então, talvez essa exigência de não ser muito tolerante com os colegas que, né, tinha dispersão ali na rua, então. Conversas que atrapalhavam a minha concentração e eu me manifestava, porque aquilo para mim era essencial, então eu não podia brincar, não podia perder tempo. Então, isso aí acabou surgindo alguns conflitos entre relacionamento com a turma, mas isso foi aos poucos desaparecendo e todos eles, de alguma certa forma, contribuíram para o meu crescimento. Pensou em desistir, André? Muitas vezes. Mas eu não podia dar esse mau exemplo, né, para 3 dentro de casa. Mas muitas vezes eu pensei sim. Porque é muito cansativo, pensei. Mas o que motivava isso mesmo, essa questão era o exemplo que eu tinha que dar para os meus filhos. Era. Cecida e Luane está te parabenizando. Ah, tá te mandando amiga, aqui um abraço, viu? A Eliana também está te mandando um abraço aqui no nosso WhatsApp, no 991248325. Luana também está te mandando um abraço. Parabéns, Andréia. A Liquele também, parabéns, Andréia. Obrigada, gente. Pessoal ouvindo aí o programa e te parabenizando. De repente surge Portugal. Foi o ano passado, Portugal, né? Foi a primeira vez. Você foi 2 vezes para Portugal? Fui. O ano passado, como é que foi a história? Como é que surgiu? Foi um convite? Não. Como é que foi? Unifeg vem transformando ao longo dos tempos e fez um convênio de intercâmbio com a Universidade de Coimbra no ano passado. E abriu-se a oportunidade para os alunos interessados fazerem um curso breve de direitos humanos lá na Universidade de Coimbra. Eu tive interesse, porque a gente estava aprendendo sobre direitos humanos, mas a grade curricular não aprofunda muito o assunto, é um assunto muito interessante, e até porque a gente no Brasil tem uma concepção de direitos humanos muito diferente do que é na realidade, isso a gente pode abordar. Vamos falar disso mais para frente. E eu me candidatei, e eram vários alunos, e no final foram escolhidos 3 alunos para participar desse curso. A faculdade incentivou muito, apoiou, inclusive com recursos, e a gente foi a primeira vez que eu saí de casa sem a família. Foi uma situação assim muito de muita ansiedade e tudo, mas que mudou o olhar sobre várias coisas através da visão externa para o Brasil, né? A gente realmente não tem consciência do que realmente acontece no mundo, tal, e foi um aprendizado muito grande, um crescimento muito grande que o Unifeg proporcionou para os 3 alunos. Isso em 2015, né? Foi em julho de 2015. Isso. Foi um curso que falava sobre direitos humanos. E nesse curso foi um período de quanto tempo lá, André, que você ficou essa primeira vez? O curso durou 3 dias. 3 dias. Mas a gente ficou mais 5 dias aos arredores ali de Portugal, conhecendo alguns lugares. E esses 3 dias mudou completamente o que significava direitos humanos para você? Totalmente. Eu confesso que não era uma matéria que eu apreciava, e eu me apaixonei pelos direitos humanos, porque não era nada do que eu imaginava. O que você imaginava e o que realmente são os direitos humanos? O que eu imaginava é o que toda a sociedade brasileira, ela é obrigada a pensar sobre direitos humanos. A questão mais comentada em relação à cultura sobre de respeito aos direitos humanos no nosso país, de modo geral, diz respeito também à dignidade da pessoa humana. E é necessária uma mudança cultural, porque existe uma deturpação em relação ao entendimento dos direitos humanos no Brasil. A mais comentada no meio social refere-se à identificação entre direitos humanos e direitos da marginalidade, infelizmente. É isso que mais a gente mistura. É. O que mais a gente fala. E não é, isso. É aquilo que a gente sempre fala, André. É direitos humanos ou é direito dos manos? É. Não é isso que a gente fala? Realmente. Mas isso e não... eu tinha essa concepção, infelizmente. Mas isso também não é um pouquinho de culpa dos próprios defensores dos direitos humanos, que acabam aparecendo geralmente só para defender os presidiários, os bandidos? Então, ou é culpa da mídia que só mostra isso? Esse é um ponto muito importante. Em resumo, os direitos humanos são vistos como o direito dos bandidos mesmo, né? Contra os direitos das pessoas de bem. E esse pensamento, a meu ver, decorre da desinformação e da eficiente manipulação que é feita pelos meios de comunicação em massa, como ocorre em certos programas de televisão que exploram o sensacionalismo da violência e da miséria humana. E essas questões dão ibope. Sim. Concorda? É claro, o que dão ibope. Claro. Então, esses grupos ou pessoas fazem essas deturpações de maneira consciente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Só que é como uma forma de manter os interesses dele, controlando e usando essa violência. Que é o que a gente acabou de falar. Qual é o interesse? Ter ibope. E polêmica da ibope, né? E, assim, tem duas questões históricas que transformaram a cultura de violação de direitos humanos no nosso país. Primeira delas, né, um fato, vamos considerar antigo, mas nem tão antigo assim, né, a escravidão. É uma nítida violação ao princípio da dignidade humana. E atualmente, a nossa complacência, a nossa passividade com a corrupção no país. Isso é uma violação, porque a corrupção, ela vai atingir as classes minoritárias, que é quem mais precisa de assistência governamental, vamos dizer assim. E a corrupção tira recursos que vão chegar nessas pessoas. E a gente é complacente com isso. Eu entendo que a gente é complacente. Quando você fala assistência, me vem à mente assistencialismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou tem muito a ver uma coisa com a outra? Bom, no meu entendimento tem. Tá até mudando um pouco de assunto. No meu entendimento tem. Um dos pontos da minha apresentação, sim, que eu vou atropelar esse ano, voltando, para o pessoal entender. Eu fui para Coimbra e voltei com a ideia de que eu precisava saber se na minha cidade, do pouco que eu aprendi lá sobre direitos humanos, que significou um conhecimento muito grande e vasto, se a minha cidade estava efetivamente aplicando regras de direitos humanos para melhorar a vida das pessoas. Eu dei um pulo na pergunta. Você deu. Eu saltei demais. Vamos voltar um pouquinho, depois a gente entra nesse assunto. Vamos lá com a sua primeira visita lá a Portugal em 2015, no curso que você teve lá em Portugal. De lá você já saiu com essa ideia de aprofundar isso, mais a questão dos direitos humanos. Sim, porque existem órgãos e movimentos que, com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, que aliás hoje está completando 68 anos, foi uma coincidência muito feliz, nada é por acaso nessa vida, né? Que ela foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, No pós-guerra, né? No pós-guerra, e foi justamente isso que começou esse movimento todo, por conta das atrocidades que aconteceram no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, e o que todo mundo conhece, o pouco que todo mundo conhece em relação às atrocidades que o nazismo ceifou a vida de milhares de pessoas. Foi criada a ONU em 1945, e o objetivo primordial: manter a paz internacional e garantir os direitos humanos a todos os povos ao redor do mundo. Então, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram criados outros órgãos para facilitar a efetivação desses direitos para as pessoas. E um desses órgãos que nos foi apresentado durante esse curso foi um movimento muito interessante, que é o Movimento dos Povos para a Educação em Direitos Humanos. Então, essa obrigação, vamos dizer assim, é transferida aos estados, na figura da União, e a União vai repassar esta incumbência para os municípios, que estão mais próximos dos grupos de indivíduos, e eles vão fazer esse trabalho de educação para direitos humanos. Então, eu voltei com essa intenção, que eu precisava pesquisar, saber se existia isso na nossa cidade. Porque, como diz um professor de Coimbra, você veio para o curso de Direitos Humanos, você não vai sair daqui sabendo tudo sobre Direitos Humanos. Você tem que, com o teu conhecimento, voltar para a sua sociedade e fazer a diferença lá. E não querer mudar o mundo na sua amplitude, na dimensão, como eu pensava lá na adolescência. Vai mudar o mundo de quem está perto de você e quem precisa de orientação, alguma coisa. Tudo aquilo que você aprendeu lá nos bancos acadêmicos é a sua maneira de colaborar com a mudança do mundo, é o seu redor, na sua comunidade. Seu pequeno mundo, seu pequeno universo. O movimento é daqui para fora. Então, e eu tinha que fazer, eu me senti na necessidade de fazer essa pesquisa e apresentar um trabalho científico no congresso do Unifeg, que ia acontecer no mês de novembro de 2015. Uma maneira que eu encontrei de responder para a minha faculdade, para o meu centro universitário, que eu aprendi alguma coisa nesse curso. Nessa viagem para Portugal. Então, eu fui pesquisar. E como eu já sabia que a incumbência era do poder municipal, eu fui fazer essa pesquisa e fui muito feliz de encontrar que, dentro da assistência social no nosso município, são efetivadas soluções de direitos humanos propostas a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, propostas por órgãos internacionais. E esse movimento começou em várias cidades no mundo, a primeira delas no Brasil foi feita em Porto Alegre, e é um movimento que vem crescendo, porque... Mas hoje, talvez você não saiba responder, em todo o Brasil, esse movimento tem diferença de cidade para cidade? Tem diferença. Cidade é melhor aplicado? Tem diferença, porque é muito peculiar do direcionamento do gestor público, no que eu pude observar. Então, por exemplo, um dos pontos principais que eu abordei na apresentação é que onde mais tem efetivação da educação em direitos humanos são aqueles locais onde o trabalho é feito de forma preventiva. Porque o que se destaca Brasil afora, infelizmente, é o assistencialismo. E como diz o velho ditado, né? O importante não é dar o peixe, sim ensinar a pescar. E quando você dá o peixe, eu entendo que há uma violação do princípio da dignidade humana, entendeu? Sim. Porque aquela pessoa, ela vai ficar dependente daquilo. Ela pode até dar o peixe no início. No momento. De precisão. Mas depois você deve ensinar essa pessoa, dando o peixe, ensinando ela a buscar o seu próprio peixe. É isso. E, assim, voltando um pouco, o princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo da nossa Constituição Federal. E é prescrita lá no artigo 1º, inciso 3º, que um dos princípios fundamentais da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. é um valor que visa proteger o ser humano contra tudo que lhe possa levar ao desprezo. E não, e assim, aprofundando mais um pouco, não tornar a pessoa como um simples objeto, vamos dizer assim. É, enaltecer as qualidades dela como ser humano, digna de direitos, deveres também. Geralmente, é lógico. Geralmente coloca as pessoas apenas como um número, né, André? Infelizmente. É. Ó, a Manira, acho que Manira está te parabenizando. Ah, obrigada. Tá te aqui os parabéns. A gente se encontrou lá no pátio da Universidade de Coimbra. Foi uma felicidade muito grande encontrá-la. O mundo é pequeno, Antônio Cláudio. A Manira é de Guaranese? A Manira. De Guaranese? Isso. Ó, Antônio Cláudio, bom dia. Aqui é a Neuza, mãe da Andréia. Estamos parabenizando mais uma vez a Andréia, que orgulhamos tanto. Um beijo do seu pai, de sua mãe e de seus quatro irmãos. Viu? Já fazendo um intervalinho comercial para você tomar uma água, recuperar o fôlego, e a gente volta em instantes para continuar esse bate-papo aqui com a Andréia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas. Ainda hoje vou estar recebendo daqui a pouquinho a Cacilda, né? A Cacilda Ribeiro, ela que é candidata ao Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais. Também o Vitor Mariano Filho, famoso Tim da Égua, eleito pela quarta vez como vereador em Arceburgo. Antes de continuar aqui com o bate-papo com Andréia Arcas da Silva Minquilo, quero mandar um abraço especial aqui pro meu vovô, né? O senhor Hilarindo, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, viu, vovô? Felicidades. É, a Milena hoje também está completando mais um ano de vida, né? Afilhada aqui do Lorenil, também está recebendo um abraço. É, a dona Silvânia, se eu falar dona, ela vai achar ruim, né? A Silvânia e o senhor João Carlos Minquil estão te parabenizando aqui, viu, André? Obrigada. Um abraço para o João, um abraço para a Silvânia. Quem também está te parabenizando aqui é o professor Paina, Luiz Henrique Paina. Obrigada. Parabéns, Andréia, pelas conquistas acadêmicas, professor Paina. Ah, aproveitando, por falar em conquistas, a gente nunca na vida faz nada sozinho, né? Eu tenho a agradecer a muitas pessoas que prefiro não citar o nome, mas todas elas sabem da sua contribuição para eu ter crescido tanto em conhecimento. Ainda tenho muito a crescer, é óbvio, mas principalmente ao meu marido, que foi o alicerce de tudo isso, porque sem ele, sem o apoio dele, eu teria desanimado, com certeza, e compreensão dos meus filhos, que a maior felicidade deles que eles me deram foi contar que a mãe passou na OAB, que é uma fase muito difícil da vida de um estudante de direito, e graças a Deus eu pude degustar dessa felicidade. Esse momento. É. A Tereza também está te parabenizando. Obrigada. Está te mandando aqui um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma mensagem aqui. Boa tarde. Na minha singela opinião, é o seguinte: direitos humanos para humanos direitos. E em relação aos direitos humanos, penso que seja da mesma maneira que funciona a segurança. Segurança é dever do Estado e de responsabilidade do cidadão. Entendo que os direitos humanos funcionam da mesma maneira. É, entendo que para termos direitos, temos que exercer nossos deveres e não ficar esperando que um Estado falido financeiramente e normalmente não tenha muito, e moralmente não tenha muito a fazer em prol da sociedade. Pessoa não colocou o nome aqui, mas ela colocou uma opinião dela. O que você acha, não, a respeito disso? Em partes eu concordo. E a gente, em algum momento da entrevista, a gente comentou isso. É, os direitos humanos, além de a gente efetivar os nossos direitos, a gente também tem que principalmente observar os nossos deveres. E isso, as leis do nosso país, elas são muito claras em relação a isso, né? Agora, em relação a esperar o Estado é o vetor principal de garantia de direitos na sociedade, certo? Aí ele fala o Estado falido. O Estado, ele tem recursos que saem dos nossos impostos. E o Estado é falido por, ao meu ver, ao meu entendimento singelo, em relação a uma má gestão, por a gente ser complacente, tolerante com a corrupção que a gente está assistindo nesse país. Eu acho que, indiretamente, pode ser culpa nossa de não assumir essa responsabilidade, entendeu? De certa maneira, é uma questão cultural, porque como eu tive essa oportunidade de ver o comportamento de outra sociedade em relação ao seu país, eu pensava que brasileiro era muito patriótico, e na verdade eu descobri que a gente não é, infelizmente. É só na Copa do Mundo. É, infelizmente, a gente pode se considerar assim. A gente não é, porque a gente fica muito passível a essas situações. E eu penso que é uma questão cultural. Talvez seja uma questão cultural que exija certas mudanças de posicionamento da sociedade. E a gente, infelizmente, o que nós estamos falando aqui em educação para direitos humanos? É um fato histórico, a Declaração Universal de Direitos Humanos no mundo inteiro. E ela só surgiu porque ninguém tolerava mais o sofrimento depois da Segunda Guerra Mundial. Né? E alguns países se juntaram hoje, criaram a ONU em 1945, aí depois, 3 anos depois, já promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e hoje a ONU é composta por 193 países membros, sendo 5 deles permanentes, 5 membros permanentes. O objetivo principal, garantir a paz mundial, a paz de todos os povos. Para quê? Para evitar sofrimento, para evitar mortes desnecessárias, para evitar guerras. Mas não funciona muito bem. A Síria, por exemplo. Então, a Síria é um país que ele não é membro da ONU. Não tá, não é membro. Não, ele não ratificou a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, os outros países que trabalham pela paz mundial não conseguem interferir nos problemas ali da Síria. Tanto que o país não garante a dignidade das pessoas, dos sírios. E qual foi a saída desse povo sírio? Sair do país deles, viver numa situação de apátrida, que é uma das piores situações que um povo pode se submeter. Porque o que eles estão... o objetivo deles é garantir a vida, que o estado deles, o país deles, não garante. Não. Entendeu? Então, assim, vai além dos problemas sociais, econômicos, políticos do nosso país. Porque, graças a Deus, o país nunca viveu um momento, o Brasil nunca viveu um momento de guerra. Tanto que a questão cultural dos países europeus em relação à questão de direitos humanos, o posicionamento dos povos é totalmente diferente do nosso. André, então, por tudo que você tá falando agora para mim aqui, o que dá para me perceber, posso estar completamente errado, é que nós, brasileiros, não entendemos absolutamente nada do que realmente significa os direitos humanos. Porque para nós, brasileiros, os direitos humanos são só aquilo que a gente falou no outro bloco, o direito dos humanos, não é? Não, acho que não é isso. É bem complexo o entendimento. Mas, assim, o país está no rumo certo, porque a própria Constituição de 88, ela é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como garantia. Então, por exemplo, nossas leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei complementar que ela é referência no mundo inteiro. O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, de violência doméstica, ela é referência no mundo todo. Porque os problemas nossos no Brasil são diferentes dos problemas em outros lugares do mundo. Então, é uma questão cultural, e o próprio ordenamento jurídico sentiu a necessidade de tipificar esses problemas e sancioná-los para garantir a paz social. Entendi. entendeu? Então, nós temos esse avanço, sim. Tem, e é muito admirado internacionalmente. Muitos países vêm ao Brasil, por exemplo, nas últimas eleições, vieram observadores internacionais acompanhar a votação eletrônica, de urnas eletrônicas. É pioneira no mundo. Então, o Brasil tem as suas qualidades. Isso a gente não pode menosprezar. Legal. E é muito admirado. A gente evidencia as coisas ruins e não consideramos as qualidades que nós temos. O nosso amigo aqui, que não concorda muito com você, ele colocou o ECA, né? Que você acabou de citar. Veio para dar direito ao menor infrator, diz ele aqui. E o ECA deveria ser voltado aos bons meninos. Opinião diferente, né? Mas eu já até questionei aqui o pessoal do Conselho Tutelar sobre esse assunto. É um assunto bem polêmico, né? A criança é um ser em desenvolvimento. E o Estado tem que garantir a proteção dele. Entendeu? E algumas questões, elas são muito bem utilizadas para o mal, como tudo na vida. Você pode seguir dois caminhos, o do bem e o do mal. Então, como ele é menor infrator, o próprio Código Penal vai considerá-lo diferente, a punição para ele é diferente de um adulto, então é onde acontecem os problemas que a gente está assistindo na nossa região, principalmente. Mas são questões, e gostaria de ressaltar, a lei, ela não é elaborada para sempre. A lei vem para regular um problema daquele momento de evolução da sociedade. E como a sociedade está evoluindo sempre, a lei, ela sempre vai ser alterada, vão surgir novas leis, porque a sociedade, ela está em constante evolução histórica. E se a gente pegar lá em Roma, as leis de Roma, o quanto evoluiu, né? Todo o ordenamento jurídico começa lá na Bíblia. Desde a Bíblia até hoje, as evoluções foram enormes e são constantes, tanto que o profissional do direito, ele tem que estudar constantemente, porque as leis mudam constantemente, e se ele não fizer isso, ele vai ficar desatualizado. E acompanha a evolução da sociedade. Nosso ouvinte, ele está revoltado, ele é de Guaxupé, ele acabou de citar aqui, por exemplo, meninos são presos 3-4 vezes por dia e são colocados na rua para aprontar novamente, né, diz ele aqui. E é realmente uma situação real, né? A gente não pode mascarar isso. Realmente. Né? Oi, boa tarde, Antônio Cláudio. Dei os parabéns para André e muito sucesso para ela. Que Deus abençoe sempre. Silvana Batista. Ah, obrigada. Está te mandando esse abraço especial para você. O Ademir também, todos aí da loja 4 lá do Miquilo também. Está te mandando aqui os parabéns. Mas, André, a gente precisa chegar na sua segunda ida para Portugal. E esse trabalho que você apresentou em Portugal. Então, eu apresentei primeiramente no congresso no Unifeg no mês de novembro e teve uma repercussão muito boa e em seguida no mês de maio desse ano foi divulgado o edital para seleção de trabalhos, artigos científicos para participação no Congresso Internacional de Direito Público. E direito público é uma área, direito público, privado, eu prefiro direito público. Então, eu fui incentivada por alguns professores Unifeg a submeter o artigo à aprovação. Mas como eu estava muito envolvida com os estudos para a OAB, eu não estava muito animada. Mas pela insistência, principalmente da nossa coordenadora do curso, a professora Ana Cristina, eu acabei submetendo, e ela fez o mestrado dela em Coimbra. Submeti, mas eu fiquei pensando, falei, bom, é um assunto nosso, de Guaranésia, a gente conseguir realmente observar que essas ações são, de uma certa maneira, efetivadas no nosso município, o que me deixou muito tranquila, né? E daí eu submeti o artigo e tive a felicidade de tê-lo aprovado. Aí depois vem agora, tem que ir. É surpresa, né? Muito, porque quem prestou a AB sabe a dedicação que é integral e é um momento de muita... Depois a gente vai falar sobre isso. De muita dedicação e cansaço, né? E eu fiquei um pouco assustada com a situação, mas eu pensei, bom, se Deus está me proporcionando essa, de novo, essa oportunidade, farei o possível, dentro do possível. E, graças a Deus, deu tudo certo. Fomos nós de novo, fomos em 3 alunos, mais 3 professores do Unifeg, todos apresentando seus trabalhos, porque dentro do Unifeg, Unifeg desenvolve um trabalho social muito bom, e em todos os cursos tem a oportunidade no Congresso Científico de apresentar problemas e soluções para sociedades, as nossas sociedades, que envolve a região toda. Então, cada um, à sua maneira, apresentou o seu trabalho. Tá, só para me entender, você já está falando no primeiro bloco, mas você foi lá para apresentar soluções para os problemas de direitos humanos aqui em Guaranésia, ou para apresentar as soluções que Guaranésia encontrou para os problemas de direitos humanos? O eixo principal do meu trabalho foi apresentar no Unifeg, primeiramente, que as propostas apresentadas pelos órgãos de direitos humanos estavam, sim, efetivamente sendo aplicadas aqui na nossa cidade. Dentro da pesquisa também pude verificar que algumas cidades no país, eles têm uma outra linha de trabalho, que, por exemplo, é o assistencialismo. Tá. Em relação a isso, gostaria, assim, de ressaltar que o assistencialismo é uma forma de que é necessário, custa caro para o poder público. O trabalho preventivo de soluções, ele tem, embora ele seja um trabalho a longo prazo, ele é mais efetivo e custa menos para o poder público. E o resultado final é que as pessoas se tornam mais conscientes a respeito dos seus direitos e contribuem para uma sociedade mais justa. Então, eu fui para Coimbra apresentar esse trabalho e mostrar para eles aquilo que eu aprendi aqui, fui pesquisar na minha cidade e dentro das normas exigidas pelas iniciativas de direitos humanos, estavam sendo efetivamente aplicadas aqui. Um exemplo prático, Andréia, que passa agora pela sua cabeça, que é realmente praticado aqui em Guaranésia, de dignidade humana. De tem dignidade? Algum exemplo? Seja que você levou, que você pesquisou aqui nas suas conversas, nas suas pesquisas, que você pode falar, não, Antônio Cláudio, isso daqui é um exemplo, claro, que Guaranésia realmente aplica os direitos humanos. Sim, por exemplo, no que diz respeito aos direitos sociais do indivíduo, por exemplo, as orientações a respeito de benefícios, por exemplo, tem certos grupos de pessoas, o trabalho é bem direcionado, feito de maneira lúdica, muito cuidadoso por profissionais habilitados, preparados para isso, e ele está sempre baseado no ordenamento jurídico. Então, isso é um exemplo. Por exemplo, funciona aqui agora, né? E a questão da vulnerabilidade, um ponto muito importante nisso, que a gente pensa, e eu, infelizmente, eu também tinha esse pensamento, que a vulnerabilidade social estava relacionada simplesmente à pobreza, à miséria. E não é isso. Isso é que a gente pensa de primeiro, né? Não é. Ela pode estar relacionada a questões de violação de direitos, e várias outras questões, assim. E, por exemplo, alguns trabalhos nas oficinas que eu pude observar de certos grupos de pessoas realmente muda a vida deles. Principalmente a vulnerabilidade pode ser por exclusão social, falta de... oportunidades. E de várias maneiras isso pode ser trabalhado dentro da sociedade, não só pelo órgão público, por exemplo, os meios de comunicação, como a Rádio Pássaro da Ilha. Você, por exemplo, você pode ser um ótimo agente de efetivação de direitos humanos na nossa comunidade. Não só o poder público. E, assim, a gente não tem essa consciência. Eu lá com o meu vizinho, com um conhecido, eu posso... eu tenho condições, através dos estudos, mecanismo de orientá-lo a respeito de direitos. E é uma questão bem complexa e ampla de oportunidades de fazer o bem ao próximo, mudar a vida das pessoas e transformar também a vida das pessoas. Não é uma coisa muito fácil, mas ter esse olhar de solidariedade com o outro, que é isso que prega, porque a partir do momento que a gente entende-se como todos iguais em direitos e em deveres, nós não podemos esquecer de maneira alguma os nossos deveres dentro da sociedade, a gente alcança o primórdio maior, que é a paz social, né? Que a gente tem que procurar sempre, só, né? Que a questão da desigualdade é uma questão, não envolve só questões de valores econômicos, mas ela é ampla e é uma situação complicada. O que a gente precisa mudar é a cultura em relação a vários fatores da vida, e isso leva muito tempo. O Emerson também, Emerson Brito, está te mandando aqui parabéns. Obrigada. Andréia, pela conquista, viu? E esta orquídea, quem mandou para você foi a Roseli, viu? Nossa amiga Roseli do Recanto das Flores. Obrigada. Ela mandou aqui uma mensagem para você. Querida prima e amiga doutora Andréia, você é o nosso orgulho. E que Deus esteja sempre no seu caminho, te protegendo, abençoando e transformando nesta pessoa maravilhosa que você é. O sol brilha para aqueles que têm brilho e enxergam a sua beleza, e que têm esperança, determinação. Os sonhos são possíveis e alcançáveis. Hoje você conquista uma importante vitória e comemoramos na certeza de que muitos outros ainda estão por vir. Parabéns, estamos muito felizes por você. Abraços. Obrigada, Roseli. Roseli está te mandando obrigada. Esse abraço, viu? Então, obrigada. Finalizando o comentário sobre a apresentação em Coimbra, a banca, eram 6 bancas que iriam julgar os trabalhos e tinham participantes do Brasil e de faculdades do Brasil todo e de Portugal também. Questão do português, então eu imaginava que seriam pessoas do país todo e, na verdade, eram pessoas da língua portuguesa que estavam participando. E foi uma experiência muito rica, muito boa, e eles ficaram muito felizes com esse retorno de levar essa pesquisa, né? E mostrar que realmente existem soluções que estão sendo trabalhadas. Ficaram surpresos? Os portugueses, no caso? Sim, ficaram. Porque eles têm uma visão... Ficaram porque a visão deles em relação ao à assistência social no Brasil é realmente um pouco o que a gente conhece. Bolsa Família. O assistencialismo, infelizmente. Essa é a visão que os... Não só os portugueses, não, né? A gente tem grande consciência disso, né? Tem essa visão. Porque existem interesses, e vamos dizer, sem querer polemizar, interesses políticos em assistencialismo. Né? É uma maneira de... Bom, acho que todo mundo entende, eu não preciso comentar. Queria agradecer muito a sua participação. O nosso ouvinte que enviou os questionamentos aqui se identificou, o Mário, está te parabenizando. Obrigada. Parabéns à doutora pela explanação, disse aqui o Mário. Talvez ele não concorde com você, mas isso. O que move o mundo é isso. Mário, valeu, muito obrigado pela audiência, pelo elogios aqui ao programa. E Andréia, valeu, show de bola a sua participação, muito obrigado. Já a partir do mês que vem eu vou poder chamar de doutora, então? Pode. Eu agradeço o seu convite, muito obrigada pela oportunidade. Não foi algo muito fácil, né? Tirou primeira vez, e agradeço muito. E gostaria de aproveitar os microfones da Rádio Pássaro da Ilha para agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesses últimos 5 anos e foram testemunhas dessa conquista e também colaboraram para essa conquista. E rapidamente eu li um texto, e ouvi também um texto que fala sobre um comandante de uma aeronave que estava lutando na Guerra do Vietnã e o avião dele foi abatido. É uma história verídica. E ele abriu paraquedas e sobreviveu à queda, é óbvio, mas ele ficou anos como refém e logo foi libertado e voltou para os Estados Unidos. E num restaurante ele encontrou um senhor que chegou para ele: o senhor é o fulano de tal, piloto do avião na Guerra do Vietnã? Sim, porque, como você sabe, ele falou, eu era o cara que dobrava o paraquedas do seu avião. E a partir desse momento, esse piloto de avião teve um posicionamento diferente em relação à vida. E ele passou a dar palestras nos Estados Unidos e ele falava, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Então, eu quero agradecer a todas as pessoas da minha vida, de hoje, do passado, principalmente minha família, marido, filhos, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, meu pai, minha mãe, que, e outras pessoas, os amigos da vida e tantas outras pessoas que torcem pela gente e também por aqueles que tentaram me desanimar, porque graças a eles eu tive forças para provar que eu ia conseguir chegar ao final. Só que não imaginava que Deus seria tão bom comigo de me proporcionar tantas oportunidades na vida. Então, sim, para finalizar, eu agradeço a todos que dobraram paraquedas da minha vida. André. E obrigada, muito obrigada. Parabéns, André. Intervalo comercial, voltamos já dando sequência no Expresso desta tarde de sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.